DJ Tubarão Saudade. Autoridade máxima. É saudade no Brasil. Reconhecido por todos que seguem o estilo que mais cresce na noite paraense. DJ. DJ Tubarão. Tubarão. Tuba! Especialista no que faz. Imbatível quando se trata de recordação. Ele é DJ Tubarão. DJ Tubarão. Tubarão. Tubarão. DJ Tubarão Saudade. Dá-lhe tuba. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. E é por vocês! É por você que canto. Bora recordar em Coraci! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Rubi. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estranho. Nosso parceiro Dodô registrando tudinho aqui na mansão da saudade de Coraci. Bora, Dodô, obrigado, hein? A equipe Sou Rubi tá com a gente. Bora, Vanilson. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar. O cachorro Rubi já na área também. É nosso amigo Marcelo Light, aquele abraço aqui do YouTube, hein? Meu amor, bem agarradinho, tu, teu amor. É por você que canto. Rubi. Nosso parceiro Neto Oliveira, vereador lá de Curuçá, tá com a gente. Ele, o Sandão, da Kikiki Saúde. Toma-te. A gente vai juntinho nesse baile aqui na mansão. Tem muita lenha pra queimar. E a gente vai dançar todas aqui nesse lendário. Olha a Vivi Poderosa já na área, hein? E canto. Rubi! Bora em Coraci! No fundo do espelho, onde você se vê, sempre tem uma criança. Há uma criança. Nosso amigo Rodolfo, o Bad Boy, também o Elton. O Elton lá do gás, o Paulo Safadão já por aqui. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Bora, Dodô, bora, Dodô, solta! Solte a menina. Ai. Que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Nosso parceiro Alexandre Luiz que tá com a gente também. Uma história tão bela. Desde cedo, tomando todas por aqui. E não existe outro igual. Você na sua novela. O que, é que ela era? É a atriz principal. Nosso parceiro Louro do Primos. Só na manha. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Toda a equipe do sexo tá com a gente também. Aquele abraço forte aqui do Tua, pode crer. Você pode voar. E o lendário é sempre, só sempre poderoso, oh. Lendário. Olha os prostitutos da saudade, nosso amigo Maicon, John Leno, o Marcelo Rune, também o Canimbal, a galera da ambulância da saudade. Alô, Betinho, como é que é a equipe Spider, meu irmão? Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Bora recordar, bora recordar. Você pode cantar como esse pássaro. Olha, nosso amigo Kleber, a Fátima, lá do Bar Pimentão, obrigado, hein. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Desse jeito, bora machucando aqui em Quaraci. Chega mais pertinho, chega. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Eita, louco! Já confirmado, véspera do Círio de Quaraci, tem ele. Lendário. Mais uma dele. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou. Vai ser aqui na mansão, tá tudo confirmado, hein? Quero esse amor te entregar. Bora recordar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Nosso parceiro Júnior, Martelinho de Ouro com a gente também. Eu vivi. Abraço forte aqui do Tuba. Você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei. Olha o cacique! Nunca mais vou. Sobrando de amor, Aline. Eu quero esse amor te entregar. Bora, cacique! Olha o nosso amigo Chão também, da equipe Soledad aqui de Quaraci. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Obrigado. Já já em nossa Via Show. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Olha a nossa amiga Mari com a gente. Aquele abraço forte aqui do Tubarão. Obrigado, Mari. Vivi poderosa por aqui. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Nosso amigo crime das lojas Sandy Motos. Já aqui na mansão com o Silo Lendário. Obrigado, hein? Não chore, se eu não fui bom pra você. Bora em Guaraci! Juro que foi sem querer. Rubi. Eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu... Toda a galera da cerâmica aqui de Quaraci, juntinho com o Tubarão aqui no Lendário. Obrigado, valeu! Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. As Genites de Coraxi. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Eita, que tem muita lenha pra queimar! Uma nova era chegou. Lendário Rubi Saudade. Aqui tem história de verdade. Rubi Saudade. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar? Bora recordar! Que você fosse me abandonar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Os amigos da Cerâmica Tabajara. Todo mundo juntinho com vocês, aquele abraço, hein? Tanta saudade. Rubi. Sabe, você foi o mundo pra mim. E os solteirões. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. É o nosso lendário Rubi. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. É doido, meu irmão! Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Um, dois, três, bora recordar! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Rubi. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Lendário. O Deco chama! Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. A toda a equipe do Rubi, do lendário Rubi, muito feliz. A galera de Coraxi veio corresponder mesmo e veio curtir a saudade com a gente. Valeu, valeu! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Neto Oliveira! Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Aqui. Será Alexandre do Whisky. Se você me quiser, curtindo o nosso lendário aqui na mansão, obrigado, hein? E farei você muito feliz. E aí? Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Japa! Hoje no quintal da casa dele, mora Japa! Eu não deixei de te amar, não quero me enganar. É melhor sofrer contigo do que sozinho. É o nosso lendário Rubi! Sei que um dia alguém fez você chorar. Cleito da 7 da rua. Alô, Cleito! Obrigado, meu irmão. Saco muito carinho aí. O nosso amigo Sidão tá com a gente. Alô, Sidão. Abraço forte aqui do Tuba, valeu. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Equipe Sou Mais Rubi. Seu canto eu encho o quê? Rubi. Alexandre também, DJ Cacique, a Mari Soares, todo mundo da sétima rua, por aqui, hein? Vem amor, me aquecer, me beijar, vem trazer alegrias ao meu coração. Estou feliz, sem ter mesmo você. Bora em Guaraci! Recordar desse jeito, nosso lendário aí, ó. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Gente, que daqui a pouquinho o nosso lendário Rubi lá na Via Show. E detalhe, viu, gente? Até 8 da noite a portaria tá escancarada lá na Via Show. É só você chegar juntinho. É o nosso lendário aqui na mansão. Givaldo Gravações CDs. O homem deu até um joinha, meu irmão. Lhe agradeço por ter me deixado. Olha, Meire Soares também com a gente. Estou Salão de Malteria. Estou melhor de Guaraci. Obrigado, Meire. Valeu. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Bora, Guaraci, a saudade assim, ó. Voltar ao lendário! Linda, você me deixou, ai, sozinho a sofrer. Sem o teu amor, não posso viver. E ela é linda, sem o teu carinho. Eu morro de amor. Linda, espero que volte. Pra onde, minha filha? Para o nosso lar. Eu juro, querida, que hei de te amar. As Janites de Guaraci com a gente. Abraço forte no Tuba. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Tá de Tubarão. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, linda. Quem ama a pessoa. Vânia tá com a gente também. O nosso parceiro Gerson Raiol do Rubi. Obrigado, Gerson. Eu também errei. Rubi. Viver sem você não tenho prazer. O seu doce beijo não posso esquecer. Viver sem você não tenho prazer. O teu doce beijo não posso esquecer. Dá-lhe o meu Rubi. Jume Guaraci! Não foi por acaso que a gente se encontrou. Rubi. Não aconteceu. Lendário. Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes da gente. Olha, Dilma, um chefe de Guaraci e toda a sua comitiva por aqui. Você. Que por mim esperava e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. O nosso lendário da mansão, meu irmão. Nosso amor não é um simples caso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Olha, Cleiciane tá com a gente. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, viu, filha? Tudo de bom dos seus amigos aí, dos solteirões. E um abraço especial aqui do Tubarão também, viu? Obrigado por vir compartilhar essa alegria aqui no Rubi. Me esperava e eu sem saber por você procurar. Bora, mansão! O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Eita, que tem muita lenha pra queimar. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Rubi! Bora mais uma, chegando no lendário! Você vê tudo que podia de você. Lendário! A gente acabou de sair o CD do Didi Boy. É só chegar juntinho e pegar o teu, hein? CDzão ao vivo do lendário já por aqui. O nosso lendário em Guaraci, meu irmão. Você quer saber o que eu faria em seu lugar. Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. É a saudade chegando na mansão em Guaraci, assim, ó. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Hora que vem! Melissas de Guaraci, já aqui com a gente, aquele abraço aqui no Tubarão. Muito obrigado, meninas. Vem, meu bem, vem. Uh-huh. Ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem, meu bem. Ser o Kleber do Bob Esponja, já por aqui em Guaraci. Rubi! E a saudade chegando pra você dançar com o teu amor. Muita lenha pra queimar! Tuba! Os solteirões em peso por ali, né? Obrigado! Valeu! Casal do Rubi na área! Bora, Marcelo Leite, como é que é? Lendário, meu irmão. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu. Nós sabemos o crime das lojas Xande Motos. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Ora, veja só. Veja só. Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Bora recordar! Alto do Gás, tá com a gente também, junto com os Safadores de Guaraci. Aquele abraço aqui do Turma, valeu. E a galera vai curtir o nosso lendário na mansão. Bora em Quaraci! Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Ora, veja só! Veja só! Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Rubi. Vejam só. Hoje eu sou tão feliz. Rubi. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Dário Rubi. Toda a equipe Somaz Rubi aqui do ladinho, já tomando todas por aqui. A explosão do amor soltou uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor, minha pensa. Pensei, oh my love. Ai. Yes, yes, yes. Pensei, oh my love. Yes, yes, yes. Olha aqui! Eu venho das cordilheiras, atravessando os pantanais, armado de muito carinho, pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão. Você. Você é linda. Ai. No namoro. Você é linda. No namoro. Bora em Coraci! Rubi! Dá-lhe meu lendário! O nosso lendário Rubi pela primeira vez aqui na mansão de Coraci. E a gente só tem a agradecer a toda essa galera aí, hein? Nosso amigo Louro, nosso amigo Galo. Tem muita lenha pra queimar e o Tuba só tá afiando os dentes. Dá-lhe, Tubarão! Pensa em mim, oh my love. Yeah! Dá-lhe, yes, meu Rubi! Pensa em mim. Bora mais uma! No programa de hoje eu atendo com muito amor a cartinha romântica que uma ouvinte mandou. Olha o meu apoio hoje, o Jefferson Raiol. Manchada pelo seu batom. Calma, Jefferson, não me ilude. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente, eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Olha os prostitutos da saudade, também nosso amigo Maicon, o John Lennon, também Marcelo Rony, o canibal da ambulância da saudade, o dentinho Super Spider tá por aqui. Aqui. Dá-lhe, Tubarão! Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. A As cartas que ela me manda não tem endereço. É o apoio. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. Bora dançar, bora dançar! Se você estiver me ouvindo agora, vem dançar. Ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente, sinceramente eu preciso conhecer. Linda! Essa ouvinte que tá me faz sofrer. Bora mais uma! Bora dar essas quitadinhas! Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudades de você. Bora, minha! Minha linda sereia, eu te espero. Popó da equipe Serra ele dá valor. Olhando as ondas do mar. E aí? Nosso amigo Cacique também, ele está grande, grande amor. Alene, sempre no apoio dele. Tuba! Valeu, Cacique! Aquele beijo que eu te dei. Eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudades de você. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Você. Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher. Rubi, Rubi. Voa, voa, voa pra onde quiser. Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher. Meu amor. E agora? E agora? Chega de ser humilhado. Por você já fui maltratado. E por isso vou sair. Bora, mulher! Mulher, você não tem juízo. Para mim é um perigo viver perto de você. Mulher, ai, procure o teu carinho. Deixe-me viver sozinho, muito longe de você. Olha, gente, que no próximo sábado o nosso lendário Rubi lá em Vigia, viu? Do Fest Saudade, Lendário Rubi, Cineral Pop Saudade, e a participação do DJ Dinho, Cacique da Tribo. Domingo lá em Caratateua, meu irmão. Daqui a pouquinho na Via Show, é o nosso lendário. Voa, voa, voa pra onde quiser. Lendário. Gostei desse Mickey aí, ó. A mim não falta mulher. Isso aí é o parceiro da galera. E agora, chega de ser humilhado. Por você já fui maltratado. E por que fico sem você. É doido da música. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. E aquela menina da janela? Da minha janela, as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe. Só quem dá valor! Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Ai! Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Só na madruga! Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Eu sinto muito feliz, o povo de Quaraci vem consigo lendário. Véspera do Ciro, estamos de volta aqui na mansão. Mais uma do nosso parceiro Galo. Sentimento, o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Sentimento, o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. Bora, Tijo. E ainda me machuca. Cabeça de foguetinho. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Eu quero sentimento. Dá-lhe, tubarão! Que eu não aguento. Por quê? Viver é um tormento. Bora encorajar o nosso lendário, meu irmão. Eu quero sentimento, porque eu não aguento. Viver é um tormento. Segura que eu quero ver. O que sofri e chorei foi por amor. Eu já cansei de viver na solidão. Não sei por que toda vez que eu te procuro, você sempre diz não. O nosso parceiro Marquinho da Remista, que sofri, aqui de Quaraci, e a dona Ângela. Cansei de viver. Valeu, Marquinho! Solidão. Não sei por que toda vez que eu te procuro, você sempre diz não. Vem dançar. Vem, amor, me tira o sofrer. Não dá pra esperar. Vem pra mim, não me deixa assim, que eu quero te amar. Olha minha filha que eu... Olha, eu te amo tanto. E se preciso for, vou gritar pro mundo inteiro escutar. Etuba! Ei! Hey, hey, hey. Eu quero sentimento. Porque eu não aguento. Viver é um tormento. Ei! Hey, hey, hey. Eu quero sentimento. Porque eu não aguento. Não vá, não me deixe sozinho. Tu é doido, é cilindário, meu irmão. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Lendário. Não vá, não me deixe sozinho. Oh, tempo, pai d'égua. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Preciso de você para viver e ser feliz. Da minha vida foi você que eu sei. Tem muita coisa boa, filha, não vai. Não vá, amor, não vá, amor. Preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor. A minha vida é nada sem você. Pra mim, teu segredo, tua história de amor. Deixa o tubarão tocar aquela que machuca o coração, deixa. Quero estar do teu lado. do jeito que o padre mandou. Na alegria e na dor. Nosso amigo Duda da bike com a gente, aquele abraço do Tubarão. Quero saber se nos sonhos contigo. Ginecologista. Mas com um toque no olhar. Deixa eu cuidar de você. Nosso parceiro Popó da produção. Manda um abraço para a Idega de Melissa de Guaraci, hein? Elas já estão por aqui, muito gelo. Rubi, me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Mas com toque, Rubi, mais de meio século. Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. Morada de mosquita, dia da maçã. Tua boca tem sabor de mel. Tua pele, pedaço de céu. Os teus cabelos são as ondas do mar. Gostoso, gostoso de se dançar. Esse é o Rubi. saudade. Quando toco brega dentro de qualquer salão. Bora dançar, bora beber, bora ser feliz. A galera se o nosso lendário Rubi. Jairinho, Tubarão, Didi Boi, Mestre Gilmar. Não importa se é branca, louro, preto ou sarará. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar. DJ Fabrício do Imperial também com a gente. Curtindo do Barão aqui no Lendário. O sol raiar. Com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou fazer. Então, passar com muito carinho o rei do boxe já por aqui, da equipe Big Brother, juntinho com o Tubarão no Lendário, valeu! Mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. Bora safadões! Ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. Ela não é o gererê. Os prostitutos estão por aqui. Essa tem mais notas pra você. Dá uma giradinha e vai. Teterurê, terurê, teterurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê. Vai girando, vai girando no Rubi. Rubi! Bora lá, Chio! Bora dar uma esquentadinha de Guaraci. E a gente vai tomar todas, porque daqui a pouquinho tem Via Show! Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Nosso amigo Cleito da Sétima Rua tá com a gente também. Bora, Cleito! O que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segura! Segure forte a minha mão. Olha o Cleito também, a Graça, Natanael também, a Silvana ainda curtindo o Rubi. Amando o Tubarão no comando. Valeu, valeu! De Tubarão! Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Calma que o caldo nem engrossou ainda. Tá rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Por favor, vou dançar com muito carinho toda a galera aí. Quero afogar. Da ambulância da saudade com a gente. Que abraço, hein? Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. É o nosso lendário em Guaraxi! Bora, senhor! Toda a galera do depósito do Calinho, aquele abraço aqui do tubo, hein? Bora, Cisca! Cisca, Cisca, parecheira, dança comigo a noite inteira. Cisca, Cisca, parecheira, dança comigo a noite inteira. Ela gosta é de farriar. O que que ela é? Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. É o nosso lendário, meu irmão. Cisca, cisca, pare. nunca varejei. Eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Dá-lhe, meu Rubi! Pra gente relembrar o tempo bom do poderoso. Poderoso. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca. Vídeo Boy, Tubarão, Jarinho, Mestre Gilmar. Eu chego mais, vou além. E a gente já esquentando essa emoção. Meu bem, não faz assim. Nesse swing vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Vamos lá pro lendário, pro lendário, pro lendário, pro lendário. Assim, já. Dá-lhe, meu lendário. Bora endoidar, meu irmão! Calma, Vivi! Calma, Vivi! E a Vivi fala, Tubarão! Ai, ai, ai, eu tô na saudade com o Tubarão! Pensando que o velho aguarda não sabe dar uma descascada? E com você eu quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o sonhar. Esse tempo eu não tinha nem barriga, meu irmão. Eu girava mesmo no Lapinha lá. E com o sonido eu vou viajar, é a força jovem que vai me envolver, sim. Me canta esse brega, fruto sensual. Rubi, Tubarão vai detonando pra vocês. Bora viajar, senhor! Só quem se lembra aí. Rubi. E aí, como é que é? Sonhava que estava teu lado e tentava te levar em bem na noite. Então gritei. E o nome? Paula, o nome dela? Oh, Paula. Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre teus beijos, mas o beijo já era na cama. Teu castigo. Tudo um sonho esquecido. Foi embora sem explicar o porquê. Só pensaste mesmo em ti. Minha paz tu levaste porque vinha e amo

isso, estão viajando. Não vale chorar, viu, filha? É do nosso tempo isso aí. Me esqueço de ti, me recordo. Eu não sei me. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Vendo minha vida junto da tua alma, e assim vou seguir-te. Batidão vai segurando que o bagulho doidou aqui. Duas batidas do teu coração, e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse. É o nosso lendário! Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É. Lendário Rubi. É.